você tá beijando por livre e espontânea vingança, só pra me atingir, atingir. Já me falou te amo e hoje me trata como ninguém. Eu mereço, eu sei, porque fui eu que terminei. Você tá vivendo e eu detonando essa garrafa. Pisei na rua hoje só pra passar raiva. Ali eu vi que eu perdi soluçando, voltei pra minha casa. Ah, sua sede era tanta pra me machucar, que me esperou te olhar. Cê tava com água na boca pra me ver chorar. Ah, você usou sua língua pra me acertar. Acertou, tá contente. Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente. Ai, ai, ai. Meu nome é Carte, sobrenome é Love. Nascido e criado no brega. Empurra, Bioteclas. Você tá vivendo, eu detonando essa garrafa. Pisei na rua hoje só pra passar raiva. Ali eu vi que eu perdi soluçando, voltei pra minha casa. Ah, sua sede era tanta pra me machucar, que me esperou te olhar. Cê tava com água na boca pra me ver chorar. Você usou sua língua pra me acertar. Acertou, tá contente. Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente. Ai, ai, ai. Sua sede era tanta pra me machucar, que me esperou te olhar. Cê tava com água na boca pra me ver chorar. Ah, você usou sua língua pra me acertar. Acertou, tá contente. Fingiu que o beijo